foi uma pura asneira. Eu gostar de você, foi só pura besteira. Eu me prender, pois vivi bem melhor. Ha, ha, ha. Quem não gostou de alguém, ha, ha, ha. O certo é viver só e sem ninguém. Foi uma pura asneira. Eu gostar de você, foi só pura besteira. Eu me prender, pois vivi bem melhor. Quem não gostou de alguém, o certo é viver só e sem ninguém. Gostou de alguém? O certo é viver só.